Começa agora no canal 2. Nostalgia, som e magia. Nostalgia, som e magia. Recorde os maiores sucessos do seu tempo com Joana Santos. Nostalgia, som e magia. Porque recordar é viver e sonhar. Muito boa noite, sejam bem-vindos agora à nossa emissão do programa Nostalgia, Som e Magia. E digo agora porquê. Porque a semana passada, por motivos pessoais e bastante preocupantes, não pude estar presente para lhe trazer as nossas recordações do nosso. As recordações que estamos habituados aqui no canal 2 a tirar aos nossos sábados à noite entre as 22 e as 0 horas. Mas hoje eu, Joana Santos, estou de volta para mais uma emissão neste dia 6 de novembro do ano de 2010. Vamos dar início às nossas recordações de hoje com três temas, sem dúvida, inesquecíveis. Sam Cooke traz-nos Wonderful World. Logo depois ficamos com Four Tops, assim que é, com a música Bernadette. E terminamos com Four Ends in My Life, música de Stevie Wonder. Três grandes vozes que dão início às nossas recordações de hoje. Quer a minha proposta? Então eu proponho. Fique por aqui, bem juntinho a nós, para recordarmos, dançarmos e aproveitarmos todos juntos estas recordações que lhe oferecemos aqui no canal 2 da Rádio Antena Web aos sábados, entre as 22 e as 0 horas. Eu volto a dizer, sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar consigo. Até já! Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a static root is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. Well, maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La cha cha cha cha cha cha. History. Biology. Well, la cha cha cha cha cha cha cha. Science book. French I took. Yeah. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Speak of you. sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Grandes temas, cá estou eu de volta, mas para lhe trazer ainda mais música. Vamos seguir com os Bananarama, com Love in the First Degree. Logo depois ficamos com Daydream Believer, música de Local Hero. E terminamos com Everlasting Love, música de Sandra. Três músicas bem bonitas para dançar nesta sua noite. Fico por aí e deixe-se levar. Daqui a alguns instantes estou de volta. E acredito que não vamos parar, porque há muita música para ouvir. Screaming, calling out your name. Whoa.

porque a vida é uma celebração, vamos ficar agora com os Colette the Gang. A música que nos trazem é nada mais nada menos do que Celebration. Logo depois ficamos com Blue Monday, música de New Order, e terminamos com uma música sensacional. Sabe porquê? Já foi reeditada por alguns cantores, inclusive, ou entre eles, Marilyn Manson, mas aqui está a versão original. Chama-se Tainted Love e é um grande tema dos Soft Cell. Grande música, grandes músicas para si, para recordar. Begin celebration. This is your celebration. Celebrate good times, come on! Canal 2.

o tempo vai passando e nós temos que aproveitar todo o tempo que temos para nos deixarmos levar por estas boas recordações. Vamos ficar com Prince and the Revolution, com uma grande música. Trazem-nos a música Raspberry Beret. Logo depois ficamos com Bohemian Rhapsody, música trazida pelos Queen. E terminamos esta seleção com Miss Unite, música de Cliff Richards. Grandes músicas, diga lá que não são. Passa o tempo que passar, elas não são esquecidas nem apagadas da sua memória. Tenho quase certeza. E por isso, trago-as já de seguida para si. Logo depois, eu voltarei para lhe trazer mais três músicas finais da nossa primeira hora. Pois é, o tempo passa num instante. Mas vamos aproveitá-lo, porque o tempo é precioso. E as recordações também. Até já! Canal 2 da Antena 2. Easy go, little high, little

I've had many times, I can tell you. Times when innocence I trade for company and children saw me crying. I thought I'd had my share of that, but these missing nights are the longest. Midnight diamonds stud my heaven, southward burning lie the jewels that I place, and the warm winds that embrace me. Just as surely kissed your face, yeah, these missing nights, they're longest. How I missed you, I'm not likely to tell. I'm a man and cold daylight buys the pride I'd rather sell. All my secrets are a wasted affair. You know them well. Thinking going, how to cut the thread and leave it all behind. Looking windward for my compass, I take each day as it arrives. But these missing nights are the longest. Your surrender, it's only me who's killing time. Lay down all dreams and things once remembered, it's just the same, this miss you game. Yeah, these missing nights are the longest. Chegamos assim ao fim da nossa primeira hora do programa Nostalgia, Som e Magia. Vamos para intervalo, mas deixo-lhe com três grandes músicas. Vou deixá-lo com Volare, uma música já bem conhecida dos inesquecíveis Gypsy Kings. Marcam pela diferença, sempre com grandes músicas. E claro está, nunca fugindo à sua tradição. Os Gypsy Kings são, sem dúvida, uma banda que atravessam muitos anos e não são esquecidos. Logo depois, ficamos com Águas de Março, na voz de Elis Regina. E terminamos com Moreno de Ouro, na voz inesquecível de Elba Ramalho. São estas as três músicas que ficam para o final da nossa primeira hora. E daqui a alguns instantes, logo depois do intervalo, eu voltarei com mais música, mais recordações. Fico por aí e até já! Penso que sueño parecido no volverá mais. E me pintava as mãos e a cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Volare, oh,

jogo de cabra cega senta perseguir. A cada volta que mundo dá, ele tá trazendo um dor que tá te mais pra Deus. Mundo, vou te enrolado por mim num jogo de cabra cega, senta perseguir. Cada volta que mundo dá, ele tá trazendo um dor que tá te mais pra Deus. Minha vida cá pode ter mais sim, sempre um desejar amor de alguém mais que mereci, tão conformado a solidão, do jeito tá sofrendo um pouco nesse mundo. Mas meu já passa sofrimento, não tem só desejo, sem esperança. Minha vida cá pode ser risão, minha vida cá pode ter mais fim, sempre um desejar amor de alguém mais. Que mereci, já um conformado na solidão, do jeito tá sofrendo um pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento, não tem só desejo, sem esperança. Esse alguém que tá esperando, que mata bem da minha felicidade, parti pra longe. Sente-me sem direção. Maninho, nem que na hora tinha bonito, tá esperando o último beijo, que vão poder partir feliz. Esse alguém tá esperando, que mata bem da minha felicidade, partir pra longe, sente-me sem direção. Sente-me sem direção. Mami, nem que na hora de agonia não tá esperando seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Amor de alguém mais que mereci, tão conformado minha solidão, do jeito tá sofrendo um pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento. Não tem só vocês, sem esperança. Esse alguém que tá esperando, mata bem da minha felicidade. Parti pra longe, sem chance de rir, sem chance de direção. Mano, ninguém na hora de minha agonia, não tá esperando seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Esse alguém tá esperando, que mata bem da minha felicidade. Parti pra longe, sem chance de rir, sem chance de direção. Mami, nem que na borra de minha agonia, tá esperando seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Canal 2. Continuamos nas recordações mais apaixonadas. Vamos ficar agora com Meu Coração é Teu, na voz de Maria Bethânia. Logo depois, Tom Jobim canta-nos Isabela. E terminamos com Love is in the Air, música trazida por Tom Jones. São estas as três vozes que trago para si. Grandes recordações. Lembra-se destas músicas? Aquelas que ouvia no carro, aquelas que ouvia com os amigos, ou mesmo com a namorada ou com o namorado? Pois é, então pode ouvi-las também aqui, no seu Nostalgia, Sonho e Magia. Deixe-se ficar e, claro, aproveite. Não pense duas vezes. Fique connosco. O meu coração é teu, quase acreditou na tua mão, que não passou de um leve adeus, breve pássaro pousado em minha mão, bateu asas e voou. Meu coração por certo tempo passeou na madrugada procurando um jardim, flor amarela, flor de uma longa espera, logo meu coração é teu. Se fala em mim e não em ti, é que nesse momento já me despedi. Meu coração é teu, não chora e não lembra, parte vai. Se falo em mim e não em ti, é que nesse momento já me despedi. Meu coração é teu, não chora e não lembra, parte vai. Isabella, wake up, the sun is coming through the window. We're riding with the sun, I feel your heartbeat. The morning light plays in your eyes, we're floating blue and white skyline. A city in the skies for Isabella. We're gazing through the clouds, we sail the windrows. The break of day sparks my desire, and ocean waves won't quench the fire. We kiss, we're high like gliders in the sky. Isabella, our hopes are climbing high over the city. We search the busy streets, we're not alone here. The city lights fare my desire, a million tears won't quench the fire. And if it starts to rain, we'll take the A-train. We kiss, we're high, we're riders in the sky. pela vela. Canal 2 da Antena Web. De volta para lhe trazer mais músicas para recordar. Tenho a certeza que estas músicas lhe têm trazido à memória bons momentos. Se assim é, então deixe-se ficar a sonhar connosco. Vamos aproveitar bem este tempo, estas músicas, porque o tempo que passa não volta, mas as músicas, essas não são apagadas. Soldiers, música dos ABBA. Logo depois, ficamos com Morena Morenita, na voz de Julio Iglesias. E terminamos esta nossa seleção com Júlia Graciela, Graciela, com a música Anúncio de Jornal. Três músicas para si, três momentos para ficar por aí a sonhar connosco. Ou melhor, com as músicas que aqui trazemos. I see the signs.

quinta-feira, quando você me pediu para ficar, dizendo que era importante terminar aquela carta depois das seis. Foi nessa noite de outubro quando perdi a inocência por você. Me entreguei aos seus carinhos, eu fiz todos seus caprichos por amor. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Cada dia que passava eu vivia apaixonada por você. Mas você mandou entregar-me um envelope fechado pra pagar os sonhos meus. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Estamos mesmo a caminhar para a reta final, ou melhor, estamos na reta final do nosso programa. Quando eu voltar ao microfone do Nostalgia Sem Magia, já será para as despedidas. Mas desde já vamos ficar com John Lennon, com uma grande música, Gillow's Guy. Logo depois seguimos com Madonna e um tema inédito. Pois é, esta música não está em nenhum dos trabalhos de Madonna, mas é sem dúvida um grande tema. Chama-se Time's Too Still e é uma grande música. Fique para ouvir. E terminamos esta nossa seleção com os The Carpenters, com Sing a Song. Grandes músicas para recordar. Logo depois eu, como já lhe disse, voltarei, mas já será para as despedidas. Até lá, aproveite estas músicas. Just a jealous guy. sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. A song. já sei, sing a song. Pois é, chegamos mesmo ao fim da nossa emissão de hoje, de dia 6 de novembro do ano 2010. Estamos mesmo a bater as 0 horas, mas ainda há tempinho para 3 músicas. Mas as despedidas ficam já por aqui. Eu vou-me já embora, mas deixo-lhe com 3 grandes temas. Vamos ficar com Here Touch Avenue, música de Mezzanets. Logo depois, Desireless, trazem-nos uma grande música. Voyage, Voyage. E terminamos com The Rickens, exatamente, com uma grande música, Only on Night. São estas as 3 músicas que ficam para o final da nossa emissão. Já sabe, vamos embora por hoje, mas para a semana estamos de volta com mais recordações para si. Da minha parte é tudo por hoje. Fique bem, tenha uma ótima noite e claro está, até para a semana. Fique bem e que tudo corra bem consigo. Até para a semana. Au-dessus des vieux volcans,

tempo.